Eu conheci uma danada e chamei ela de docinho. Nós tava crazy na balada. Oh, ela me levou pro cantinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuque dá beijinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho. Pediu mais um pouquinho. Catuca. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuque dá beijinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho. Catuca, catuca, catuca com carinho. Catuca, catuca, catuca devagarinho.